No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 12 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios, aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira de tempo muito bom, com cara de verão. A mínima foi de 18 graus e a máxima prevista para hoje é 31 graus. Aqui no centro da cidade, a sombra, 21 graus a temperatura e podem haver sim pancadas de chuva à tarde e à noite. Seu Pedro já anunciava aqui, no finalzinho da edição do comentário, enfim, dele, das informações, e a gente repercute 10 meses, então, após o processo começar a tramitar no Conselho de Ética é hoje. A Câmara dos Deputados, lá em Brasília, faz a sessão que decide sobre a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. A sessão está prevista para começar às 19 horas. Cunha já informou que pretende comparecer para fazer a sua defesa junto, claro, do advogado Marcelo Nobre. Ele é alvo da Operação Lava Jato e é acusado de manter contas bancárias secretas no exterior e de ter mentido sobre a existência dessas contas em depoimento à CPI da Petrobras no ano passado. Ele admitiu somente ser beneficiário de recursos geridos por trusts, os trusts que a gente fala aqui no Brasil, que são empresas que administram fundos e bens. O processo no Conselho de Ética foi instaurado em novembro do ano passado, a partir de uma representação feita pelo PSOL e pela rede. Como houveram muitas manobras, e quem acompanhou sabe disso, né? Como se remou esse barco, como se fez curva, né? Enfim, os aliados e o Cunha, né, então, né, conseguiram estender o andamento do processo. Em maio, o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou, numa decisão inédita, o afastamento de Cunha da presidência da Câmara e a suspensão de seu mandato, porque entendeu que ele estaria usando o cargo para interferir nas investigações contra ele mesmo, claro. Cada vez mais isolado politicamente, Cunha acabou então renunciando ao cargo de presidente da Câmara em julho. Para a sessão de hoje, mesmo os parlamentares próximos ao deputado reconhecem que as chances de que ele salve o mandato são mínimas. A estratégia da defesa é reduzir a pena de Cunha para uma suspensão temporária. Caso a cassação se confirme, então a defesa quer tentar impedir que Cunha fique inelegível. O quórum mínimo para abrir a sessão de hoje é de 51 deputados. Para votar, seria necessária a presença de pelo menos 257 deputados. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que só inicia a votação com 420 deputados no plenário, por entender que essa é uma decisão importante. Ele disse que é preciso haver um quórum significativo para decidir tanto pela absolvição ou pela cassação. Vale lembrar que a lei da ficha limpa prevê que, em caso de perda do mandato, o político fique inelegível por 8 anos, além do tempo restante para o fim do mandato. Coisa que nos confunde, ficha limpa é uma coisa, impeachment é outra, a gente fica muito sem saber, né, como compreender esses desdobramentos e todo mundo pensa imediatamente, no mesmo momento, se a Dilma foi impedida e conseguiu manter essa possibilidade de eleger-se, de desempenhar cargo público, então essa vai ser a tentativa de manobra com Cunha.

bairro legal. E vamos correr atrás para resolver o problema das escrituras em lotes públicos irregulares. O bairro legal é um mutirão pela legalidade, o direito à escritura e um endereço definitivo para 2.500 famílias de Chapecó. Somente no bairro EFAP são 7 loteamentos que estão esperando a regularização fundiária. É assim que a gente trabalha, com gestão, eficiência e transparência. Poligon 40. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208, o motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. Notícias em um minuto. Você que costuma ir ao cinema ou ao teatro sabe que muitos desses lugares proíbem o consumo de alimentos e bebidas comprados em outro local. Mas essa prática pode ser proibida por lei em Santa Catarina. Está em discussão na Assembleia Legislativa a proposta que assegura ao consumidor o direito de entrar em cinemas, teatro e circos com bebidas e alimentos comprados fora. A condição é de que sejam similares aos vendidos no local. Os estabelecimentos que desobedecerem à lei ficariam sujeitos à multa. O valor seria revertido para órgãos de proteção dos direitos do consumidor. O parlamento também analisa o projeto de lei que estende às pessoas com câncer ou doenças degenerativas o benefício de pagar meia entrada em eventos culturais, esportivos, de lazer ou de entretenimento. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Pontualmente 9 horas e a conversa hoje é extremamente interessante. Eu não sei nem por onde começar, porque está aqui e quem acompanha o programa conhece o Wagner Dal Bosco, especialista em comunicação. Ele vem, presta esse serviço fantástico que prestam os comentaristas da rádio aqui, no que toda vez que a rádio entende, que a gente entende que tem um momento decisivo ou a iminência de acontecer alguma coisa, nós reunimos os nossos comentaristas. E o Wagner é um deles, é o mais jovem, inclusive, né? É o bebê da turma, mas que nos orgulha porque também está lançando um livro, nós vamos falar sobre isso, um pouquinho do currículo. Ele é jornalista, professor universitário, especialista em comunicação e marketing político e mestre em ciência da informação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje ele atua na área de na área de comunicação desde 2001, já passou pela iniciativa privada. Eu gosto de fazer essa diferença, já passou por veículos de comunicação, por agências de publicidade, isso dá uma vivência muito interessante, gosto desse contraponto. Faço aqui um parênteses, acho que todas as pessoas que estão no mundo acadêmico deveriam propiciar a si mesmas esse mergulho, né? Fazer um pouquinho dessa transição para entender como funcionam os dois lados, para a gente não viver naquela separação eterna, academia de um lado, a vida prática acontecendo lá fora. Então é bom que o Wagner tenha essa vivência. E é professor de graduação e pós da Universidade Comunitária, que é a UNO Chapecó, onde coordena o curso de pós-graduação em comunicação e marketing político. E aí a gente pensa, Wagner, porque estamos vivendo uma época de campanha eleitoral. Ao mesmo tempo, eu acabei de relatar, hoje pode ser que cortem a cabeça do Cunha, e há menos de 10 dias tivemos impedimento de uma presidente. é muita coisa ao mesmo tempo. É possível, a partir do seu conhecimento, né, porque aí vem tantas teorias da conspiração e tantos entendimentos de que nada do que você recebe, de que nenhuma informação que você recebe, ela chega isenta. Como é que a gente faz essa leitura, pelo menos desses três pontos que eu considero históricos, porque uma eleição sempre o é, mas mais um impedimento e mais talvez a perda de mandato do Cunha. Dá para fazer uma leitura de tudo ao mesmo tempo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Super Condá. É uma alegria enorme estar aqui hoje. Desde já eu quero agradecer por esse espaço, né? Geralmente a gente vem comentar vários assuntos da política aqui. E hoje também eu venho um pouco para falar desse livro que a gente lança hoje à noite na UNO Chapecó. É um livro publicado pela editora Argos, que é a editora da UNO Chapecó. Será às 20h30 da noite na Livraria Universitária. Então, desde já queria convidar você, a equipe de jornalismo aqui da Condá e todos os ouvintes também. Esse é um livro resultado de uma pós-graduação que a gente tem na UNO Chapecó em comunicação e marketing político, cuja primeira turma concluiu no final do ano passado. A gente deve, inclusive, lançar uma segunda edição no próximo ano, dada a demanda que tem havido nessa área, na região. É um tema que cada vez mais há um interesse, há uma, eu chamo assim, que há uma interiorização da profissionalização nessa área, porque a comunicação e o marketing político, você tem uma profissionalização em escala nacional, nas campanhas das capitais, da presidência da república, e a gente percebe como no interior do país carece, né, de uma maior profissionalização. Então a gente tem trabalhado para ajudar a qualificar um pouco esse processo também aqui na nossa região. E aí esse livro, então, ele reúne textos, além de texto meu, obviamente, mas também de professores que atuaram nessa pós, que são referência na área do país todo, né? Nós tivemos professores de vários locais do país, inclusive uma colega que eu gosto sempre de citar, que é a Luciana Punk. Ela é de Curitiba. Ela é especialista em estudar, em analisar discurso político. Então ela recentemente ganhou um prêmio de uma das mulheres mais influentes da comunicação política da América Latina, recebeu um prêmio nos Estados Unidos. Então a gente tem pessoas que são referência na área nesse livro, e a gente fica muito feliz em trazer isso para a nossa região, né? É um livro que vai circular em todo o país, mas obviamente é um livro daqui, e a gente espera que a região também receba muito bem ele. A gente sabe quantas pessoas hoje que atuam em governos, em mandatos parlamentares, em instituições públicas, em campanhas eleitorais, que demandam de uma qualificação, e esse livro vem para contribuir. E por que não o próprio eleitor, né? Para entender como se dá esses processos, né? É interessante que o eleitor perceba como são feitas as campanhas eleitorais nesse aspecto da comunicação e do marketing político. Mas, Raquel, comentando um pouco sobre a questão que você levanta, né, esse processo do impeachment, essa crise política toda que a gente vive no Brasil, a gente que acompanha e que estuda as campanhas eleitorais, a gente está percebendo como isso está influenciando, inclusive, as campanhas municipais esse ano. Essa crise política que a gente passou e inclusive, passa. No Brasil, né, passou e passa, e o próprio processo de impeachment, é óbvio que nas eleições municipais ainda predominam as pautas locais, obviamente, né? O que se discute nas eleições municipais são o buraco na rua, é o posto de saúde e assim por diante. No entanto, a gente percebe que o maior impacto desta crise política nacional está ocorrendo no próprio eleitor. São vários candidatos que têm falado, inclusive, nestas eleições, de como o eleitor ele está mais reticente, ele está mais, de alguma forma, distanciado do processo eleitoral. Ele tem um estranhamento com relação a candidatos, ele tem uma descrença muito grande com relação a candidatos, de uma forma geral. Então, esse é um efeito que a crise nacional está tendo nas eleições municipais, e eu arriscaria dizer, inclusive, que esse ano a gente deve bater recorde de votos brancos e nulos. Eu arriscaria dizer isso, é um palpite aqui, né? E uma outra questão, eu acompanho pesquisas eleitorais em vários municípios da nossa região aqui, e a gente percebe como nesse momento está alto o número de eleitores que se mostram indecisos. Nesse momento, cerca de 40% dos eleitores, de 40% a 50% em alguns municípios, dizem que estão indecisos com o voto para prefeito. Isso é algo que não ocorria, esse alto índice, nas eleições anteriores. É natural que haja uma indecisão maior com relação ao voto para vereador. O voto para vereador, cerca de 90% do eleitor, ele se decide só na última semana. Para prefeito. Assim você mata os candidatos que nos ouvem nesse momento. Sim. O imagina a adrenalina, sabe? Meu Deus, eu estou trabalhando faz tanto tempo e é só na última semana que o eleitor realmente se decide? Sim, cerca de 90%. Isso as pesquisas comprovam, que o voto para vereador, em função da. Tem dois fatores, né? Um primeiro é porque para vereador há mais opções, né? São vários candidatos. E outra é que o próprio eleitor, de uma forma geral, ele tem dificuldade de entender melhor aquilo que o vereador faz. Então, e o vereador tem muitas relações pessoais também, as relações de amigos, de familiares, tem uma série de outros elementos que na campanha para um candidato a prefeito não tem, né? Mas o que chama atenção nesse ano é justamente nesse momento da campanha, faltando praticamente 15 dias, como há um alto número de eleitores indecisos nas eleições ainda para prefeito, né? O que demonstra que as pessoas ainda estão distanciadas, essa campanha é mais curta também, boa parte do eleitor ainda não entrou na campanha. Pois é, e a gente pode dividir por partes. No primeiro momento, o desencanto. Isso é fato, né? Eu percebo aqui... A gente sente na fala dos ouvintes e provocamos os ouvintes para que participem. Então, essa participação, ela sempre vem muito carregada disso. E esse é o meu retorno, né? Enfim, então, primeiro eu desencanto porque Brasília só protagoniza maus exemplos, infelizmente, seja por inércia, ou não faz, ou quando eles fazem, aparece o mal feito, né? Uhum. É um lado. Outro lado é a primeira campanha eleitoral que vem com o nosso arremedo de reforma política, o que restringiu o tempo, mudou, por exemplo, eu aqui, em anos anteriores, eu estaria completando 30 ou 45 dias de entrevistas consecutivas com candidatos a vereador. Pela restrição do tempo, a gente não fez isso esse ano. Então, nós também estamos mais distantes. Esses dois fatores, eles fazem com que fique mais difícil para o candidato que nos ouve nesse momento, se houvesse uma dica de um especialista em marketing político, o que que ele faz para navegar nesse momento em que a maré está meio baixa? Então, primeiro eu gostaria de dizer assim, que a avaliação que eu faço desse novo formato de campanha eleitoral e como isso impacta nos candidatos e mesmo nos eleitores, né? Eu vejo que a gente perdeu, enquanto nação, enquanto democracia, eu acho que nós perdemos com esta campanha eleitoral mais curta. Porque, assim, a gente, claro que são culturas diferentes, né, os países e tal, mas a gente é muito acostumado aqui no Brasil, sim, a utilizar outros países quando a gente quer, né, desde que nos convenha, né, a gente usa outros países para dizer assim, olha, mas lá nos Estados Unidos funciona assim, bom, lá eles ficam quase um ano. Em campanha eleitoral, né? Mas é um outro sistema e é uma outra cultura. É uma campanha, né? interna do partido para depois... Certo. Então, aqui, nós temos uma cultura diferente, um sistema político totalmente diferente, desgastado, os partidos políticos sem crédito, os políticos sem crédito, de uma forma geral. Mas, assim, o que acontece? Essa campanha mais curta, me parece, não há dúvida que ela reduz os custos da campanha eleitoral. Ok, então isso eu diria que é um ponto positivo. Muito bem. Mas o problema... é que essa campanha mais curta, eu vejo dois fatores problemáticos. O primeiro é que ela tende a favorecer os candidatos que eles são mais conhecidos. Não que isso não ocorresse antes, tá? Existe uma coisa que a gente chama de recall. O que é isso? Quando alguém está exposto à mídia ou a um cargo público, que obviamente lhe dá uma exposição maior na mídia, sempre essa pessoa, ela... inicia uma campanha eleitoral com uma vantagem muito superior aos adversários. Se a gente fizer hoje uma pesquisa eleitoral É, eu acho, o Sarney, eu não lembro se o título dele, acho que é no Amapá, né? Ele é do Maranhão, mas eu acho que é Amapá o título dele. Mas digamos que seja, aqui. Digamos que seja o Maranhão, tá? Se você fizer uma pesquisa eleitoral hoje no Maranhão e perguntar para as pessoas assim, quem você votaria para ser o prefeito aqui da cidade X, ou mesmo o governador do Maranhão, né? Se fosse uma eleição para governador. Amapá. Então, mesmo que o Sarney não fosse candidato a nada, há uma tendência de que o eleitor ele diga assim, olha, eu votaria no Sarney, mesmo que o Sarney não seja candidato. Porque é o que a gente chama de recall. O Sarney ele esteve muito tempo exposto como em cargos públicos, na mídia. Então há uma tendência, é a lembrança de marca que a gente chama. O nome do político mais lembrado é aquele que esteve por muito tempo mais exposto na mídia e em cargos públicos. Então o que eu quero dizer, numa campanha que ela só tem 40 dias agora, há uma tendência de quem já é prefeito ou de quem tem uma exposição na mídia. Um exemplo, em São Paulo, o Russomano ele lidera com folga as pesquisas eleitorais. Por quê? Porque ele tem um programa de TV na Record e ele aparece todo dia para as pessoas. Então ele começa uma campanha com muito mais vantagem. Então isso antes não acontecia? Sim, também acontecia. No entanto, os candidatos que eram desconhecidos, eles teriam 3 meses para chegar até o eleitor, fazer a discussão das propostas. Agora, esses candidatos desconhecidos, eles têm apenas 40 dias. Isso, para o candidato que nunca ocupou um cargo público ou não tem algum espaço anterior nos meios de comunicação, eu diria que é uma eleição muito difícil, quase impossível de você competir com grandes nomes. É muito difícil mesmo. Então, isso faz com que os candidatos também recorram a outros instrumentos. Hoje, a gente vê que as redes sociais têm sido a TV dos candidatos, né? Porque há uma exploração muito grande de pequenos vídeos audiovisuais de 30 segundos, de 1 minuto. Então, resta isso, né? Resta essa exploração das redes sociais, mas nem todos também sabem utilizar, né? Então, é algo muito delicado. Mas eu vejo que as campanhas eleitorais nesse formato que a gente está hoje no Brasil é bem delicado para uma renovação política. Porque o eleitor, nesse aspecto, é engraçado, né? Porque o eleitor fala em renovação política, mas ele tende a votar nos nomes mais conhecidos. É um comportamento paradoxal, né? A gente fala uma coisa e faz outra, né? Ah, mas quem é que é? Ou aquela coisa dolosa, complicada, dolosa no sentido que faz mal, de que prejudica. Ah, mas fulano não tem chance. Então eu vou votar no Beltrano. Gente, de onde é que a gente tirou isso, né? Então, de repente, eu vou favorecer um candidato, talvez nem me identifique tanto com ele, porque aquele candidato com o qual eu me identifico, mas ele não tem chance. Uhum. E aí aqui no Oeste se fala, eu não sei se isso é nacional, mas eu sinto muito no Oeste, eu não vou perder meu voto. Uhum. Da onde tiramos isso, eu não sei. Eu preciso chamar o primeiro intervalo comercial, mas na volta quero entender um pouco isso, né? A questão da rede social, o uso da rede social e talvez uma pergunta anterior a todas essas. Eu pedi primeiro para o Wagner fazer uma avaliação, né? É tudo muito sintético, porque nosso tempo também de programa está reduzido, porque tem propaganda eleitoral. Então, eu tenho que correr um pouquinho. Mas, na volta, eu quero entender essa história de marketing político, né? Intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. A Casas Bahia está trocando o mostruário e o estoque. Produtos novos com preços lá pra baixo e tudo em até 14 sem juros no cartão Casas Bahia. Notebook Lenovo Intel Core i5, 1 TB de HD, Windows 10, só R$2.399. E leve pacote Office 365 completo por R$12,07 mensais. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Seu orçamento precisa de uma forcinha? Acesse consumosocial.com.br e veja como fazer. Luciane Carminati, 13. Bom, meu nome é Paulo Sérgio Pompermai e eu estou concorrendo pela primeira vez à candidatura a vereador. Gostaria o apoio de vocês e para dar continuidade ao que eu faço já. Biblioteca itinerante, feira do livro, gestão educacional sobre droga, palestra. E o meu número é 20.345. E também dando a oportunidade para a gente, junto com vocês, colocar esse material dentro das escolas. E essa é a nossa oportunidade e esse é o nosso objetivo. É 13, é Luciane Carminati. Falar a você

materiais de construção, acabamento e elétrico. Loja ampla e moderna, com excelentes promoções, em frente à rodoviária. O fone 3322-2565. Costela Empreendimentos. Conheça o edifício Canas Vieiras. Incorporação e vendas, Costela Empreendimentos. Experiência em imóveis. O fone 3330-5000. Leve. No aniversário Leve, você compra e concorre a uma S10 zero quilômetro. Embarque nesta promoção. Eleições 2016. Você acompanha na Rádio Supercondá M610. 65. Olá, me chamo Clarissa Leto Bono. Pela mulher chapecoense, pela humildade e honestidade. Nada muda se você não mudar. Clarissa Leto Bono, 15234. A saúde precisa. Valduga, 65. Amigos eleitores, sou o Derli Maier, candidato a vereador com o número 15.615. Peço seu voto. Quero trabalhar por você, chapecoense. Agora é Valduga Prefeito, 65. Você, aposentado ou pensionista do INSS que tá precisando de empréstimo, vem pra Schumann. Aqui o dinheiro tá sempre na mão, sem consulta ao SPC ou Serasa. Opa! É prático, rápido e sem complicação. Irado! E o melhor, o dinheiro cai direto na conta e você escolhe como pagar. Agora lacrou! Crédito consignado. Tá fácil. Tá na mão. Tá na Schumann. Vem pra Schumann. Vem! A Costela Empreendimentos apresenta o edifício Canas Vieiras, um residencial com o melhor em tecnologia e elementos sustentáveis. O edifício Canas Vieiras está localizado em uma das áreas mais privilegiadas de Chapecó e possui 3 apartamentos por andar. Ampla área de lazer mobiliada, vagas de garagem mais amplas. Edifício Canas Vieiras, aqui você vai viver os seus melhores momentos. Incorporação e vendas, Costela Empreendimentos. Experiência em imóveis, 3330-5000. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Nove horas, 25 minutos. A conversa hoje é muito interessante, porque nós falamos da política, mas não com a vivência do ser... Todos somos seres políticos, porque vamos à urna, porque vivemos essa realidade. Mas digo, mas não do ponto de vista do candidato, do protagonista, do que pretende o voto, mas de quem estuda esses processos, de quem fica prestando atenção e tentando interpretar todos os movimentos que ocorrem. No intervalo anterior, eu perguntava aqui para o professor Wagner Dal Bosco, tipo, ele faz uma análise de impedimento, de possível cassação de cunha, de campanha eleitoral com novas regras, e o que ficou desse saldo, do saldo, melhor dizendo, do primeiro bloco, foi o entendimento um pouco do desencanto, do desinteresse, né? E, infelizmente, ainda... de uma legislação que não consegue garantir uma plena equidade, porque vai ter aquele candidato que já dispara na frente porque tem o nome mais conhecido e aquele que, quando se dá a largada, fica um pouco mais atrás porque ele tem que se fazer conhecer. Aí entra então, mas para isso temos um remédio chamado marketing político. Quando se fala na palavra marqueteiro no Brasil, a gente já pensa, infelizmente, em corrupção. É reto, é papo reto, não tem curva, não tem contemporização, não tem mais vírgula. Marqueteiro virou bandido. Enganar o eleitor, né? Também. E também, no segundo momento, é vender um produto que talvez não tivesse uma boa saída, mas você dá uma arrumadinha, muda a data de validade, dá uma maquiadinha e torna aquele produto um produto vendável. Marketing político é tudo isso de ruim? Então, Raquel, acho que hoje a gente tem um descrédito muito grande na política, no sistema político brasileiro, e o marketing também acaba, digamos assim, sofrendo com esse processo todo de desgaste, e não é de agora, né? É em função também de alguns momentos que a gente viveu no Brasil anteriores a esse período agora, e para quem estuda essa área sabe que a eleição do Fernando Collor de Mello, se você lê livros hoje de pesquisadores sobre marketing político, né, o marketing político no Brasil, ele tem uma divisão antes da eleição do Fernando Collor de Mello e depois da eleição do Fernando Collor de Mello, porque naquela eleição realmente se trabalhou muito nessa fabricação de um candidato, caçador de marajás, esportista, jovem, né? Foi medalhista olímpico, nadador, quem é mais velho isso, lembra, né? Era então, até motivo de piada, era um super-herói. Isso, então a forma com que o Fernando Collor foi apresentado, o país não conhecia ele, passou a conhecê-lo de tal forma que a propaganda política pintou ele, né, para as pessoas aí, essa construção de imagem. Depois a gente seguiu num nível que o Fernando Henrique também utilizou de estratégias e outros candidatos também, Lula, Dilma e assim por diante. Mas o marketing político, ele não é tão recente assim, né? Se você pegar, nós podemos ter outros casos, mas Getúlio Vargas, o pai dos pobres, quer dizer, tudo isso que se trabalha em torno da imagem dos candidatos, e não é algo exclusivo ao Brasil. O país que é a maior referência em marketing político é justamente os Estados Unidos, onde você tem lá um sistema democrático que é referência para o país, e não há política sem marketing. O problema é que há uma confusão entre marketing e propaganda política, e é importante deixar claro isso. Marketing é estratégia. Nenhuma eleição, nenhum governo faz comunicação ou estabelece alguma relação com a sociedade, com o eleitor, sem estratégia de comunicação, sem estratégia de marketing. Isso ocorre não só na área pública ou política, ocorre nas empresas também. As empresas buscam estratégias no sentido de se aproximar com o seu público consumidor, assim como os governos, os candidatos procuram estratégias de forma a estabelecer uma maior aproximação com o eleitor. Então, marketing político é tudo que envolve estratégia. Você estuda o comportamento do eleitor, você estuda quais são os temas que o eleitor está mais reclamando, mais propenso a aceitar. Então, aí eu diria assim, que quem comanda o processo político e eleitoral é o eleitor. As estratégias de marketing, elas são o resultado daquilo que se estuda do comportamento do eleitor. Eu vou te dar um exemplo. Não existe nenhuma campanha política, aí eu estou falando das campanhas políticas profissionalizadas, né? Quem se preocupa mais com essas questões de estratégia, nenhuma delas é feita sem pesquisa de opinião. E todas as estratégias de marketing, elas têm como base as pesquisas de opinião. Então, num município X, se o eleitor de um bairro X está dizendo que naquele bairro o atual governo está bem ou mal avaliado, que naquele bairro a principal necessidade é um posto de saúde, há uma tendência de que a propaganda eleitoral do candidato, ele vá falar sobre o posto de saúde daquele bairro. Então não é o marketing que está inventando isso. É com base em pesquisas de opinião é que se orientam as estratégias. E as estratégias, quando eu digo, não é só a propaganda que se vê na TV ou no rádio. E essa é a diferença do marketing e da propaganda. Marketing é estratégia. Propaganda é aquilo que a pessoa vai ver na TV, no rádio, no material gráfico. Mas uma pesquisa de opinião, ela pode dar inclusive um direcionamento da própria agenda do candidato. Tá? Vamos dar um exemplo. Se em Chapecó há um caso específico no bairro EFAP, que as pesquisas eleitorais elas identificam como sendo uma necessidade do bairro EFAP, há uma tendência de que boa parte da agenda dos candidatos se direcione para o bairro EFAP. digamos que a maioria dos eleitores indecisos hoje em Chapecó esteja no centro, um exemplo. Então, a tendência é que a agenda dos candidatos, na última semana, ela se intensifique no centro. Então, são questões que as pesquisas eleitorais apontam e que as estratégias de marketing, elas auxiliam os candidatos a estudar esse comportamento do eleitor e a pensar, então, quais são as ferramentas, quais são as estratégias para se aproximar do eleitor. O que ocorre é que cada vez mais está difícil, e que bom isso, eu concordo com isso, porque o político, ele não é um produto em si, né? Ele não é uma garrafa de água, ele não é uma garrafa de Coca-Cola, porque o político, ele é uma pessoa. Ele tem as suas fragilidades e que você não consegue... Né? Você não consegue deixar essas fragilidades de lado, ou você consegue até um certo ponto. E aí o que acontece? Hoje está cada vez mais difícil você distanciar, você construir uma imagem que não condiz com a identidade do candidato. Por quê? Porque hoje o eleitor tem mais informação. Após o surgimento da internet e as redes sociais, elas vêm muito mais para desconstruir a imagem dos candidatos. Então eu vou dar um exemplo. Por mais que a propaganda lá na TV... ela tenta construir uma imagem de um candidato de tal forma, mas aí através das redes sociais e de outros instrumentos, o eleitor ele consegue obter determinadas informações que antes da internet ele não conseguia. Então, aquele marketing exacerbado, como a gente viu lá com o Fernando Collor, de construir um produto, né, que não condiz com a sua identidade, eu digo que a gente já nessa campanha está vendo como isso é mais difícil, até porque agora a lei ela limitou muitas coisas. A propaganda de TV, você não pode mais usar os apresentadores, você não pode mais usar uma série de elementos que antes... De aparatos cênicos, Aparatos cênicos, claro, que as equipes utilizavam. Então, acho que muita coisa está mudando no processo eleitoral. Mas a gente tem que entender que o processo de marketing, ele é indissociável da política, isso ocorre em todo mundo. E o que ocorre é que as estratégias de marketing, elas são direcionadas pelo eleitor, né? Então, vamos dar um exemplo. No Brasil, nós temos um eleitor que, em tese, eu não estou generalizando, mas a gente pode dizer que predominantemente, ele é um eleitor que acompanha pouco política. Quer dizer, ele vai a cada dois anos, ele vai lá, vota num candidato X e ele não acompanha mais o candidato e ele reclama da política. E ele muitos nem lembram em quem votaram na última eleição, mas ele reclama da política. Nós temos um eleitor no Brasil que tem um baixo índice de escolaridade. Obviamente, isso não quer dizer que todos que tenham um índice de escolaridade elevado sejam pessoas mais críticas ou esclarecidas, mas há uma tendência, né? Então, nós temos 90% do eleitor brasileiro que tem no máximo o ensino médio, que não tem o ensino superior. Só cerca de 10 a 12% no Brasil estão cursando ou já têm concluído o ensino superior. Então, nem todos que têm o ensino superior são pessoas que acompanham, que são críticas, mas há uma tendência de que essas pessoas, né, tenham mais informação. E como 90% do eleitor brasileiro tem um baixo índice de escolaridade, acompanha pouco política, então há uma tendência que os processos eleitorais e de comunicação e de marketing dos candidatos com o eleitor, ele também seja resultado desse perfil de eleitor. Olha, é tão complicado a gente entender isso, eu fico tentando separar os assuntos. Então, enfim, o marketing político, ele é positivo no momento em que ele estuda e ele elabora uma agenda para o candidato. Ele diz, olha, candidato, não adianta você batalhar. Se o candidato é um candidato comprometido, é um excelente instrumento. Se ele quer se comprometer com uma comunidade, é um excelente instrumento. Porque ele vai entender que não adianta chegar no bairro das Flores falando, por exemplo, em um parque, se a necessidade primeira do bairro das Flores, eu estou usando um exemplo hipotético, é um posto de saúde. Então, ele é um excelente instrumento nesse sentido, de prover a informação, para que a partir daí o candidato que efetivamente está comprometido, ele diga, olha, eu tenho aqui uma boa agenda. porque eu usei informação para isso. Agora, o lado, talvez, danoso do marketing político, e aí a gente fica meio perdido em relação a isso, é justamente assim, chega lá, bate nas portas, eu tenho uma agência, e aí bate as minhas portas aquele candidato que já vem mal intencionado e que é um produto difícil de vender, mas que eu vou ter que dar um jeito de vender. E aí entram todos aqueles estereótipos. Vamos colocar, vamos fazer uma cena, por mais que o recurso tenha diminuído, né, a possibilidade do uso de recursos, mas eu monto um candidato que vai estar, a gente brincava no intervalo aqui, tem que usar uma camisa azul, uma camisa de botão azul. O entendimento da manga dobrada é porque ele trabalha, né? A mesa de trabalho tem que ser montada assim, com o porta-retrato para o sentido da família. Então, cada elemento que você vê naquela cena, ele foi matematicamente estudado para promover uma venda. E a venda, às vezes, é um produto que, se você passasse o olho na prateleira, você não levava, não. Esse entendimento ruim do marketing, ele ainda sobressai. Ai, contratei um marqueteiro, vou te dizer, ai, Jesus, isso não é coisa boa. No meio, então, né? Então, eu acho que a gente vive um momento de descrédito muito grande da política e do próprio marketing político, né? Isso não há como negar, né? Mas isso também se deve a maus profissionais do próprio marketing político que contribuíram para isso, né? Então, assim, tem profissionais que atuam nessa área que optam em não fazer trabalho para candidatos que acreditem que não sejam os melhores, um bom candidato, né? Mas você tem profissionais que atuam indistintamente e o que vier vem, né? Então, assim, eu acho que é como diferentes áreas você não pode generalizar, achar que todo mundo que faz tal atividade, né, faz ela mal feita ou faz com segundas intenções, né? O marketing político e a comunicação de uma forma geral, você depende dela para estabelecer relacionamento com diferentes públicos em qualquer área. E na comunicação política, na área pública, não é diferente. Os governos, eles precisam gerar essa, levar informação para as pessoas e também gerar uma sintonia, uma relação com o cidadão, com o eleitor, assim como os candidatos. Então, assim, a gente criar uma ilusão de que isso em algum momento não vá acontecer, que os candidatos farão as campanhas ou os governos por conta própria, sem nenhum profissional dessa área, isso é uma ilusão. Estabelecer a comunicação é fundamental. Não existe, ninguém existe na atual sociedade que a gente vive da comunicação, da informação, sem uma profissionalização dessa área. Isso vale para todos os segmentos. Não seria diferente na comunicação política, eleitoral e nos governos. Isso ocorre em todo mundo, como eu falei antes, nos Estados Unidos. E eu diria o seguinte, nos Estados Unidos, lá é muito mais agressivo do que aqui o marketing. Lá você vê os candidatos, eles partindo para o confronto direto em questões pessoais, inclusive, né? Coisas que lá, os profissionais do marketing trabalham lá, não que aqui não tenha, mas lá é muito mais explícito e lá eles ficam 9 meses falando isso, né? Mas o marketing também, ele ajuda o próprio eleitor em alguns aspectos. Eu vou tentar dar um exemplo muito simples e muito prático. Você tem muitos candidatos que eles têm uma série de informações e propostas, e quando o candidato ele vai para uma campanha, ele faz vamos imaginar, um panfleto, um material gráfico para levar as ideias dele para o eleitor. Suas propostas, as chamadas propostas. E você tem candidatos que, se você deixar ele elaborar, ele faz uma bíblia que nenhum eleitor vai ler, né? Então, assim, aqueles textos longos, o tijolão que a gente fala, né? Que são parágrafos e parágrafos com aquela letra miúda e tal. Então, aí vem o profissional da comunicação que estuda o comportamento do eleitor e do próprio cidadão e diz o seguinte: olha, candidato, se você fizer um texto aqui de 10 páginas, em texto corrido, ninguém vai ler. Então, precisa de alguém que trabalhe com redação, né, que entenda dessa redação de texto e que vá fazer lá talvez 4 ou 5 tópicos que seja mais, vamos dizer assim, palatável para a pessoa ler e que vá conseguir entender aquilo, né? Então, assim, o profissional da comunicação e do marketing, ele trabalha nisso também, em facilitar para que o próprio eleitor absorva aquela aquelas ideias, né? Sim, ele é uma espécie de um facilitador, de um intermediador, quer dizer, porque não é só a questão de dizer, bom, vamos tornar o invendável vendável. Mas não, ter pessoas que são talentosas, são vocacionadas, serão bons gestores ou serão bons legisladores, mas que não têm a noção de como fazê-lo. Então, claro, eu fiz essa pergunta provocativa porque a gente parte sempre do que figura na mídia, né? Então, hoje, marqueteiro preso. Já virou uma... Já é natural, né? A gente vê um enunciado assim, ou prisão de marqueteiro, a gente ler sobre isso, enfim. Mas, na verdade, o que a gente tem é um profissional da comunicação que vai fazer justamente o que o Wagner está descrevendo aqui. O cara tem boas ideias, é uma pessoa comprometida, mas ele não sabe como, né? Chegar ao eleitor, ele não sabe como mostrar isso ao eleitor num tempo mínimo. Claro, porque nem todo candidato você tem lideranças de diferentes matizes ideológicas, segmentos, que têm trabalhos fantásticos para a comunidade, que têm boas ideias, que são perfis muito interessantes para assumir um cargo público, né, uma função pública, mas que nem sempre tem uma habilidade de comunicação ou de perceber determinadas situações que sejam interessantes para ele explorar, por exemplo, num material gráfico e tal. Então aí vem o profissional da comunicação e do marketing para auxiliá-lo nesse aspecto. Então, como eu falei, você precisa separar o joio do trigo, você não pode generalizar e achar que hoje todo profissional que ele trabalha nessa área de comunicação e marketing político é alguém mal intencionado que está entrando nessa área justamente com segundas intenções, né? Acho que isso sempre vai haver, mas a gente não pode criar a ilusão que vai existir comunicação política ou comunicação mesmo na área pública sem profissionais dessa área. Isso existe em todo mundo e a tendência é que isso só cresça. O que eu vejo que está mudando esse cenário, está mudando é uma abordagem da comunicação e do marketing político, que é o quê? Foi-se o tempo em que os candidatos e os profissionais de comunicação e de marketing trabalhavam os candidatos de tal forma de construir a imagem de um produto que não existe. É exatamente isso que eu escrevi aqui. Isso está com os dias contados pela mudança de cenário político, pelo nível de informação que as pessoas têm, a informação que circula na internet, nas redes sociais, está traduzindo. Está muito mais difícil enganar o eleitor. Justamente, eu tinha anotado aqui, porque nesse jogo de forças, né, quer dizer, entre o pequeno e o grande, quem tem visibilidade e quem não tem, quem tem vocação e quem não tem, quem é sério e quem não é, existe muito essa intermediação. Como é que eu trabalho isso, né? O Wagner quer ser candidato, a Raquel quer ser candidata, como é que a gente trabalha isso? E aí eu tinha dito aqui, profissionalizar isso, eu anotei, é bom ou é ruim? Qualificar o processo necessariamente é maquiar o candidato, é deixá-lo mais bonito, mais simpático, é fazê-lo abraçar bebês e senhorinhas, é fazê-lo, torná-lo mais simpático até mesmo no gestual, no corpo a corpo, quando se fala, vamos lá percorrer uma rua, um bairro, e ele chega da forma como ele foi preparado para chegar. Existe isso no sentido de transformá-lo no que ele não é? Então, algumas tendências do que o eleitor ele percebe que ele aceita melhor ou não, os candidatos têm essas informações, né? Então, você citava um exemplo muito claro, a camisa azul. Né? A maioria dos candidatos, o eleitor começa a fazer esse exercício, né? Percebe candidatos com camisas claras, azuis. Por quê? Porque estudos da dinâmica de cores demonstram que a cor azul é uma cor que transparece mais tranquilidade, serenidade, né? E que o eleitor ele recebe muito melhor do que aquele candidato, talvez, que utilize uma camisa agressiva, como um tom lilás. Rosa, um tom ele rosa, vai fazer uma leitura. Vermelho, ele vai fazer uma leitura. Preto, vai fazer outra leitura. Certo, mas então, isso é estudo de comunicação. Comunicação não é... quando a gente fala comunicação, não é só textual, não é só verbal. Porque comunicação, a roupa da gente fala, as expressões faciais falam, o gestual fala. A voz fala, no estudo da corporal que a gente tem de oratória, não é só a voz que compõe a oratória. E cerca de quando alguém faz um discurso, um político faz um discurso, qualquer pessoa faz um discurso, para o eleitor aqui começar a perceber um pouco isso, cerca de 70% a 75% daquilo que você absorver da imagem, do discurso de um político, é da voz, é da entonação de voz. Se a voz, você dá mais ou menos entonação, se o volume é mais ou menos alto, se você está com a voz rouca, se você gagueja. Quer dizer, vários elementos que compõem a nossa voz, isso também transmite alguma mensagem. Né? Então, assim, você tem uma série de estudos que envolvem a comunicação, mas que não é enganar as pessoas. É perceber aquilo que as pessoas estão mais ou menos aptas a aceitar ou a rejeitar. Isso é feito em todo mundo e em vários aspectos. Em produtos, em empresas, em governos, em candidatos, na nossa vida pessoal. Né? Se a gente vai em determinado evento, eu vou com uma roupa esportiva ou eu vou com uma roupa social? A gente faz isso na nossa vida. Isso é um fenômeno de comunicação. É a mensagem que eu quero passar. E algo tão... Ao mesmo tempo em que é muito claro para o técnico, a gente entende o quanto isso é subliminar. É subliminar, né? Claro. E tudo está... Tudo compõe. Que imagem eu quero passar? Como eu quero ser visto? Né? Uhum. É um universo. É aquela história de como você elabora um espaço comercial... como é que você pessoalmente se apresenta, como você quer se vender como profissional. Vamos imaginar a postura das pessoas hoje nas redes sociais. É óbvio que tem muita gente que nem pensa o que faz, né? Vai e publica. Absolutamente, vai-se embora. Mas tem muita gente que pensa, né? E assim, olha, quando eu publico uma foto no trabalho, na balada ou em casa e tal, como é que essa pessoa ela está querendo ser vista ou se expor, né? Em que medida há um exagero aí? Então, assim, é interessante observar que após a internet, todo cidadão, né, que tem acesso, ele tem a possibilidade de ter ali a própria mídia dele, que é a mídia social. Qual é o uso que eu faço dessa mídia? Em que situação eu me exponho? Que roupa eu me exponho? Em qual ambiente eu me exponho? Com quem eu me exponho? O que vai significar hoje eu fazer uma foto com tal pessoa e me expor na mídia social? Então, assim, se cada pessoa, cada cidadão tem essa possibilidade hoje de pensar e de utilizar suas estratégias para se expor numa mídia social, você imagina um candidato que ele está num processo eleitoral concorrendo com outros candidatos, que ele tem que disputar o voto do eleitor e de certa forma, precisa gerar uma sintonia maior do que o seu adversário. Então, o nível de estratégia que se pensa, ele é muito, muito aprofundado hoje, né? Para quem concorre e busca esse voto do eleitor. Então, isso é algo que não tem volta. O que eu vejo é que, como eu falei, é cada vez mais difícil. Eu acho que a gente tende a não ver mais esses processos exagerados, como ocorria em eleições anteriores, de fabricar um candidato da forma distante da identidade dele. Obviamente que, quanto mais próxima a eleição, a gente tem mais facilidade de monitorar, né? É mais fácil a gente monitorar e saber qual é a identidade de um candidato a prefeito e vereador do que para governador e presidente da República, né? Porque eles estão mais distantes. Então, quando a gente vê uma propaganda de um presidente da República, de um governador, talvez é mais difícil a gente questionar isso, porque eles estão mais distantes da nossa realidade. Sim. Né? Então tem isso também, mas de uma forma geral tem essa tendência aí. Olha, a gente falou nisso tudo, eu preciso chamar intervalo comercial, mas na volta eu quero falar um pouco justamente nas redes sociais, porque tudo acontece nas redes sociais. Claro que você sempre tem o poder da escolha. Eu digo, olha, a forma como você se apresenta é uma escolha. As fotos que você publica de si mesmo são escolhas. Agora, a consequência disso a longo prazo, você também vai colher em função daquilo que em função das escolhas que você fez, né? Então, não se fala mais hoje, e eu acho um excelente recurso. Diz, ah, não, agora com as redes sociais acabou a comunicação. Não, absolutamente não acabou. Elas são mais um recurso, mais uma ferramenta

telefone 3324-3012. Repetindo, 3324-3012. Na Comap você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comap Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. O terminal urbano terá corredores completamente cobertos. Vamos construir mais 2 terminais para integração do sistema de transporte coletivo. Um na IFAP e o outro no São Cristóvão e Bela Vista. Com urgência, vamos construir novos abrigos de passageiros e reformar os que já existem, tornando-os mais modernos, seguros e confortáveis. Luciane Carminati, 13, Prefeita de Chapecó. Sua geladeira, TV, fogão, lavadora, sofá, celular, seu notebook e colchão, na chuva vale um descontão, vem trocar! Troque seu sofá velho por 200 de desconto e leve conjunto de sofás 3 e 2 lugares por só 899. Vem trocar! Seu colchão por um conjunto box de casal com 200 de desconto fica 799. E seu celular travado vale 200 de desconto na troca por um Samsung Galaxy J1. Fica só 699. Vem trocar! Na Schumann. Consulte condições na loja. As maiores agroindústrias, as melhores soluções e tecnologias mundiais do mercado de carnes. Mercoagro 2016. A 22 anos, a maior do Brasil, apresenta agora uma edição histórica, com 7 eventos paralelos. Mercoshow Palestras, Seminário Internacional da Carne, Painel de Oportunidades, Sessão de Negócios e muito mais. De 13 a 16 de setembro, em Chapecó, no Parque Tancredo Neves. Mercoagro 2016, a maior do Brasil. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o despachante central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 3 minutos para as 10 horas da manhã e aí ficou no ar uma pergunta. A internet tem esse poder? Quando a gente fala internet, é a rede social, é o Facebook, é o Twitter, e aí, meu Deus, é uma lista, né, de formas de comunicação que a internet estabeleceu e que não volta mais atrás. Não existe, ninguém mais vai abrir mãos e não, acho que hoje eu não vou, eu digo, eu acho curioso, tem que se fazer, e já estão sendo feitos muitos estudos no sentido do vício, né, no sentido de uma segunda vida, no sentido de eu postar o que eu não sou, de construir uma imagem, né, de viver o que eu não vivo. Isso tudo é muito interessante. Um dia nós vamos ter que marcar um programa só para isso, Wagner. Tinha um joguinho que chamava Second Life, que era exatamente isso. Que delícia, você na internet, tudo que eu não sou na vida real. Mais alto, mais forte, mais bonito, mais isso, mais aquilo, né? Enfim. E você sabe que tem estudos que demonstram que as redes sociais são um dos principais instrumentos de infelicidade das pessoas, porque elas veem as outras nas redes sociais. Você vê alguém lá que expõe uma foto com um carro novo, a outra que foi viajar lá não sei aonde, a outra que comprou a casa nova de 2, 3 andares e tal, e você começa a se sentir infeliz porque você não tem aquilo que as pessoas têm. Mas talvez aquele cara que expôs o carro novo nem é dele, ele pegou emprestado só para expor na rede social. Justamente, é uma loucura, porque é a viagem do status, né? Se elegeram certos valores, e aí, através através, principalmente do Facebook, eu vou postando e vou agregando e vou compondo uma imagem que já não sou mais eu. É o eu imaterial, e esse eu imaterial tudo pode. Anda com as melhores meninas, com as mulheres mais bonitas, anda nas melhores festas, consome os melhores cardápios. Uhum. Quer dizer, ele acaba acreditando numa vida que não é dele. Sim, e como a gente vive hoje numa sociedade de um consumo desenfreado, né? Então, as pessoas, de uma forma geral, obviamente, com exceções, né? Mas predominantemente, nas redes sociais, você vê esse enaltecendo o consumo, né? Então, eu tenho o melhor carro, eu viajo para o melhor lugar, eu tenho a melhor casa, eu visto a roupa de marca, né? Então isso gera uma inveja alheia e isso gera uma infelicidade, porque aí as pessoas, elas começam a perceber: mas eu não tenho isso, então eu sou infeliz. Exatamente. A minha vida é uma porcaria. Então há estudos que demonstram isso, né? E o vício é dependência, no sentido de que a velha guarda, eu digo, olha, eu tenho um movimento, um momento especial. Antigamente dizia, nossa, eu quero guardar para mim, para nunca mais esquecer. Hoje em dia, meu Deus, eu tenho que sair correndo para postar. Hã? Uhum. Às vezes eu me impressiono com isso. Eu estive num show, e show para mim é você interagir com quem está no palco, é você cantar, é você dançar, se há espaço para isso. E como fazia muito tempo que eu não ia a um show, eu fui. E o que eu mais via eram celulares, né? Uhum. E não focados para tirar a foto do palco. Uhum. Mas eram focadas nas pessoas que estavam na plateia, tipo, uhul, eu estou no show. Há um tempo atrás eu vi uma entrevista de uma menina que ela foi num show, eu não lembro de quem. E aí ela conseguiu chegar perto do artista, e depois entrevistaram ela, e ela se dizia frustrada, porque a fala dela foi assim: meu Deus, agora que eu percebi, ao invés de eu olhar para o artista e abraçá-lo, ou enfim, né? Eu fiquei preocupada em fazer a foto. Exatamente. E eu não vivi aquele momento, eu não, né? Vivi o momento, eu precisava registrar o momento não vivido. E isso, minha gente, assim, infelizmente, eu coloco esse adjetivo, depois o Wagner pode me corrigir. Eu coloco como infelizmente. Porque você perde, abre mão, fica ansioso, fica focado e acaba se dirigindo tomando uma direção que naturalmente não seria sua. Né? Agora, também existe o outro lado. Existe a rede social que lhe mostra uma realidade. Muitas vezes ela choca, né? Que o meio de comunicação não chegou a tempo, ou não era um país fechado, onde a comunicação é controlada, né? Onde existe uma mídia chapa branca, e a rede social ela subverte aquilo, e ela mostra a realidade, e ela torna as pessoas mais críticas. A gente aqui navegou pelos dois lados. Quando eu falei antes do intervalo que uma rede social pode derrubar um governo, que uma rede social pode eleger alguém, eu exagerei? Não, Raquel, eu acho que a gente está vivendo há alguns anos já alguma tendência que não é, a gente, né, para até situar o nosso ouvinte assim, né? Quem estuda isso, a gente percebe como esse movimento de organização das pessoas através das redes sociais, ela ocorre em todo mundo, ela é um movimento globalizado, né? Quando você fala da realidade que a mídia expõe, ou que as redes sociais expõem, né? A gente entende que as mídias, sejam as mídias ditas tradicionais, né? Rádio, TV, jornal, e também a internet, as redes sociais, o que ocorre é que as mídias, elas nos dão elas fazem uma representação da realidade. É equivocado a gente entender de que a rádio transmite a realidade, o jornal transmite a realidade, a TV transmite a realidade e as redes sociais transmitem a realidade. O que a gente vê através das mídias é uma representação da realidade, porque nenhuma mídia é capaz de nos dar a realidade de forma completa, de nos apresentar de forma completa. Isso é doloso, isso no sentido, essa impossibilidade de traduzir a... Bom, o conceito de realidade é tudo muito relativo. É complexo. Nós não podemos nem entrar porque é o bloco final. Mas isso eu ouvi muito, e aí eu já vou chegar no ponto. Pegando, por exemplo, a questão do impedimento da Dilma. Então a gente ouviu, olha, o que aconteceu foi um golpe. As pessoas que foram para a rua, no Brasil inteiro, e aí é que dá um nó na cabeça, foram manipuladas. Existiu uma grande manipulação para levar as pessoas para a rua, que partiu da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que orquestrou um golpe nacional e acabou arrastando famílias inteiras que foram vítimas, né, do quê? Do movimento na rede social, que era um movimento manipulado, porque não foi usado a mídia, a Rádio Supercondá não organizou a ida para a rua. Sim. Quem organizou a ida para a rua foram as redes sociais. Mesmo nas redes sociais, onde existe a tal da realidade, essa realidade pode ser manipulada? Então, veja só, o que ocorre é que antes da internet e das redes sociais, esta representação da realidade, ela era muito mais limitada aos meios convencionais. Quer dizer, como é que as pessoas tinham informação sobre o que ocorria à sua volta, no mundo, enfim, no país? Era através da rádio, do jornal e da TV. Com a internet e as redes sociais, se ampliou essa possibilidade das pessoas enxergarem o mundo sobre outras perspectivas além dos meios convencionais, certo? Então, as redes sociais, elas também é um equívoco achar que as redes sociais são apenas um instrumento de divulgação, de informação. Não, elas são um instrumento também de mobilização, né? Mais do que de divulgação, as pessoas elas se organizam aí. O que ocorre é que isso em todo mundo, nós temos desde a Primavera Árabe, os movimentos em países em que haviam governos ditatoriais, começaram a descobrir esse poder que as redes sociais têm de organização e de mobilização e começaram a ser instrumentos decisivos para a derrubada desses governos ditatoriais nesses países que começou lá na Turquia, em outros países, ditos os países árabes. E isso também começou a se disseminar em outros continentes. Na Europa, a gente já tem hoje movimentos, inclusive partidos políticos que surgiram a partir de mobilização em redes sociais. E aí no Brasil, aí, respondendo a tua questão, nós temos também cada vez mais grupos se mobilizando, se organizando através de redes sociais. O que ocorre no Brasil é que boa parte das pautas que são discutidas nas redes sociais são aquelas pautas em que a mídia tradicional ainda agenda. É o que a gente chama de agenda setting. Agenda setting. Então, assim, as redes sociais elas têm um poder enorme de organização, de mobilização. Mas no Brasil, onde nós temos uma mídia concentrada, poucos grupos que predominam a mídia convencional, há uma tendência muito grande, pesquisas comprovam isso, de que nas redes sociais ainda se prolifera muito daquelas pautas que antes foram pauta lá do Jornal Nacional e assim por diante. Os grandes grupos de comunicação e a partir das grandes capitais. Sim. Isso é curioso. Isso, né? Nós temos grandes redes, a gente sabe, principalmente TV, né? Quando a gente principalmente TV, até né? Até porque o brasileiro não lê tanto. Sim. Né? Na Argentina, o peso do jornal quase se equipara ao peso da TV. Sim. O brasileiro já como não lê tanto, então o foco é TV mesmo. Isso, embora a gente tenha, e estudos acadêmicos demonstram que o próprio processo de impeachment agora no Brasil, você tem uma articulação de pautas muito, muito sintonizadas entre alguns veículos impressos e as redes de TV. Por exemplo, a revista Veja pauta tal assunto no final de semana, consequentemente esse assunto também é explorado pelas redes de TV, então há essa troca de pautas, né? O que, por outro lado, Wagner, eu faço, nós somos uma rádio independente no interior. Sim. Eu sempre apresento a Rádio Supercondá assim, é com orgulho. Gosto disso porque a gente faz um trabalho autônomo, claro, dentro do nosso alcance. Enfim, não, né? Uhum. Mas eu acho interessante esses movimentos porque, de que outra forma também, como poderia, vejamos, a revista Veja de uma forma sensacionalista, coloca uma manchete, faz uma capa muito trabalhada num sentido X. Mas há uma informação contida ali, por exemplo, de uma delação. Uhum. O meio de comunicação, ele não regula isso. Mas se ele tem acesso à informação, obviamente que ele vai vender essa informação, sim, as vendas vão bater lá em cima. Sim. E a pessoa, o leitor vai saber do que antes não saberia. Uhum. Como é que na segunda-feira o jornal vai fechar os olhos para isso e vai dizer, não aconteceu? Uhum. Então existe também, não querendo justificar, mas existe também o entendimento de que há pautas que você não pode ignorar. Sim, mas é por isso que a minha linha de raciocínio é o seguinte, como nós temos alguns redes, principalmente de TV, e nós temos uma concentração de mídia muito grande no Brasil, e as redes sociais ainda são muito pautadas por isso, o que eu quero dizer é o seguinte, que há uma... No no caso do Brasil, no caso brasileiro, mesmo com as redes sociais, sempre haverá um poder de influência muito grande. Mas esse sempre haverá nas redes sociais. Ele tem que permanecer, porque eu imagino o quê? Olha como as coisas são recentes. A campanha do Obama, por exemplo, foi a primeira, e ele foi a primeira figura pública mundial que disse, olha, é via internet, uhum. ali está um nicho que tem que ser explorado. Eu lembro que foi um marco isso, uhum. né, o fato dele interagir, pedir doação, etc e tal. Pra gente é novo, ainda recente é novo, mas isso tem que permanecer aqui assim? Será que também nós não vamos aperfeiçoar essa forma de comunicação até o ponto de dizer, não, olha, estamos maduros, não somos mais pautados por A ou por B, uhum. mas há legitimidade naquilo que a gente pauta? Então, acho que aí volta naquela discussão anterior que a gente falava sobre questões culturais, nível de escolaridade, tem uma série de questões que influenciam nesse aspecto, né? A própria, quando a gente fala dessa repercussão que tem ou rede social ou a própria mídia convencional, né? Você tem algumas emissoras que, se você avaliar os municípios brasileiros, são 5.500 municípios aproximadamente. Na grande maioria dos municípios, que são pequenos municípios, até 10, 15, 20 mil habitantes, até 50 mil habitantes, a gente pode colocar aqui, há uma predominância de uma determinada rede de TV, que, por uma questão até de engenharia, não é nem questão de conteúdo, né? Qual é o sinal que pega lá no município X, no bairro tal? Então, assim, você tem ainda uma série de questões que são muito mais complexas, que podem influenciar essa discussão. Mas veja só, essa questão das redes sociais é um movimento sem volta, né? E eu queria dar dois exemplos desse universo da política. Porque o que ocorre é que as redes sociais, elas vão furando bloqueios. Mesmo com essa que a gente está falando aqui, mesmo com a mídia tradicional, estou falando a grande mídia, a imprensa, principalmente redes de TV, influenciando muito as pessoas, a pauta daquilo que as pessoas vão discutir no dia a dia, mas as redes sociais, elas vão furando bloqueio, porque essas grandes redes, elas já não falam mais sozinhas. Então eu vou dar dois exemplos na área da comunicação política. Pesquisas demonstram que está reduzindo a influência que os amigos e parentes têm na decisão do voto, na indicação do voto, e está aumentando a influência que as redes sociais têm. O que que é isso? Até outro dia era a influência, imagina, Raquel, vem, você não sabe em quem votar nessa eleição para vereador, e aí um primo seu, um amigo, diz assim, ó, Raquel, vote no Wagner aqui porque eu conheço ele é um cara bom e tal, e você votava. Essa indicação de amigos e parentes, ela está reduzindo essa influência e está aumentando das redes sociais. Por quê? Porque a Raquel, ela não ouve mais o primo dela, o irmão dela. Ela vai lá na rede social pesquisar o que é que tem de bom e ruim sobre o candidato. Então, as redes sociais estão fazendo esse movimento com a decisão do voto do eleitor. Isso é um dado. Outro dado, não é dado, mas é uma situação que eu queria colocar aqui, de como as redes sociais, elas permitem furar bloqueios. E isso já está ocorrendo no Brasil. Eu vou citar um exemplo de uma candidatura aqui que nos está distante, mas talvez até para o eleitor visualizar, e sem fazer alusão a qualquer partido aqui, mas um exemplo do trabalho técnico, do uso das redes sociais, que é a candidatura do Marcelo Freixo para a eleição à Prefeitura do Rio de Janeiro. Vejam só, a TV Bandeirantes fez o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, e pela lei eleitoral, como o partido do Marcelo Freixo, ele não tem a representação suficiente na Câmara dos Deputados, ele e outros candidatos considerados nanicos, eles não tiveram o direito de participar desse debate na TV Bandeirantes. O que que ele fez? A campanha dele mobilizou milhares de pessoas para se reunirem no momento do debate, que foi durante a noite, numa praça do Rio de Janeiro, que agora eu não estou lembrado o nome, e eles transmitiram em telões o debate da TV Bandeirantes, e o Marcelo Freixo, que é o candidato à Prefeitura do Rio, ele respondia as perguntas que eram feitas para os demais candidatos, e isso transmitido no Facebook. Então, e ele tem conseguido mobilizar muita gente em torno desses eventos e tal pelas redes sociais. Então, quer dizer, um candidato que não tem o espaço que os demais têm na mídia convencional, mas que ele está usando as redes sociais para furar esse bloqueio e está mobilizando uma série de pessoas. Ele está em segundo lugar hoje, ele perde para o Marcelo Crivella hoje, que tem uma exposição midiática, né, em função de alguns segmentos do eleitorado e tal, e tem uma imagem mais conhecida. Mas como no Rio de Janeiro tem segundo turno, né, de repente ele terá um desempenho eleitoral significativo, muito em função desse bloqueio que ele está furando através das redes sociais. Então, é um caminho sem volta. E olha, é um material para avaliação futura muito interessante. Essa eleição agora, aqui local, eu imagino como instrumento de pesquisa, né? Com mudança nas regras, né? E de uma forma extremamente presente a questão da internet. Então, se você é candidato, se você ainda não, talvez de uma forma mais conservadora, é o que o Wagner colocou aqui, não é uma regra, mas é um movimento que está acontecendo. Você vai, você fala com o primo, com o parente, com o irmão, mas você não pode mais fazer só isso. Você não pode mais dispensar isso, porque a vida acontece na internet. Isso é muito curioso. Eu sempre faço essa gradação de idade, porque tem gente que absorve mais rápido e outros que são mais reticentes, mas ela é inevitável. Olha, Wagner, eu quero agradecer a presença. Tem um WhatsApp aqui que chegou, é só uma frase. O Mozart diz: marketing é suprir necessidades. Então, eu não sei se ele fala no sentido, né, do que, olha, se é uma pessoa, né, como é que ela vai suprir a necessidade do eleitor? Se é se maquiando ou se é efetivamente mergulhando nessa necessidade, sendo o melhor candidato? Fica a escolha. É, eu acho que quem atua, sejam candidatos ou profissionais, eu acho que a gente tem que trabalhar para suprir necessidades, mas não inventando algo que não existe, né? Eu acho que a gente, as redes sociais e uma série de outros elementos, a própria crise política, eu acho que todos, eleitores inclusive, a gente tem que aprender com esse processo, né? Que essa fabricação de candidatos, ela é perigosa. Inclusive, Raquel, uma das frases que eu mais tenho escutado agora de candidatos, inclusive nessas eleições, é que como o eleitor, ele está mais reticente com relação a promessas, a propostas de campanha. É, muitos candidatos dizendo assim, olha, mas tal promessa, tal compromisso, enfim, o eleitor, ele está querendo saber como é que eu vou cumprir isso. Então, isso é muito finalmente bom. A gente já percebe, só nessa situação, que a crise que a gente viveu e vive política, quer dizer, você também tem um eleitor mais esperto, tem um eleitor mais antenado, e dizendo assim, olha, bom, se um candidato disser que ele aqui na minha rua ele vai construir um posto de saúde, uma creche, eu vou minimamente perguntar para ele como ele vai fazer, porque o eleitor também sabe que a situação financeira, econômica dos municípios não tem as dificuldades, então o eleitor ele também está mais crítico, né? Então que bom, né, que a gente tenha cada vez mais esse eleitor, para que a gente tenha também os processos eleitorais e de comunicação e marketing mais qualificados. Olha, eu encerro aqui com o Nedilson Brunera. Ele faz um elogio, e é bom a gente receber elogios, né? Crítica é bom, elogio também. Ele diz, olha, parabéns pela entrevista, amanhã muito proveitosa com as ideias do entrevistado. Legal, obrigado. E aí, Wagner, eu já quero deixar um convite, porque a política, e nem podia ser diferente no período em que estamos, ela invade as nossas vidas, né? Mas passado esse período, eu gostaria da gente um dia agendar uma conversa justamente sobre esse fenômeno de comunicação, sobre essa construção de tantos eus, né? Uhum. Sobre, muitas vezes nos dizem, olha o que, que a globalização faz. Você uhum. pode trocar ideias com alguém lá na Suécia, mas você não sabe mais quem é o seu vizinho. Uhum. É o fim dos tempos. Uhum. E a gente se pergunta, é o fim dos tempos ou são novos tempos, né? Qual é a medida do certo e do errado, né? Enfim, e eu fico sempre muito impressionada por conta disso, porque efetivamente tentar viver a vida de 10 anos atrás parece que já não é possível, porque você não olhou o Face hoje, e eu não olho o Face. Eu resisto. E quem tem o Face, Snapchat, Twitter e outras coisas, como é que faz, né? Que horas que trabalha, né? Que horas você vai trabalhar com isso para fazer? Enfim, são os desafios que chegam e a gente tem que aprender a conviver com eles. Eu quero parabenizar o nome do livro Elementos da Comunicação e Marketing Político. Olha, gente, independentemente do seu nível de ligação, mas eu acho que quem transita nesse meio político tem que ir atrás do livro, Editora Argos, e o lançamento é hoje à noite, né? Isso, então, Raquel, só reforçar, né, esse convite aí é às 8h30, hoje na Livraria Universitária, Livraria da UNCH Chapecó, o lançamento do livro Elementos de Comunicação e Marketing Político. É um evento rápido, o livro vai estar à venda com desconto, né? Então, assim, convidar todos, candidatos, jornalistas, publicitários, colegas de imprensa também, muitos colegas de imprensa que cobrem essa área do jornalismo político. E né? Assessores, que necessariamente assessores. Não são comunicadores, mas que são assessores, eu acho que é uma ferramenta fundamental. Sim. Então, né? A gente vê essa galera que faz assessoria, que sim. Muitas vezes, poxa, não é um jornalista. Sim. Mas ele vem, ele assessora, ele vive a vida do candidato, ele vive a vida do político eleito, que instrumento interessante. Isso mesmo. Então, convidar todos, vai ser uma alegria receber candidatos, assessores, jornalistas, publicitários, todos que, de alguma forma, gostam dessa área, acompanham, e o eleitor, de forma geral, também, que queira saber um pouco mais dessa área aí, às 8h30, na Livraria Universitária da UNCH Chapecó. Agradecer pelo espaço aí, a gente sabe da audiência do teu programa em Chapecó e na região também. É muito bom a gente ter esse espaço da imprensa local aqui também para divulgar esse trabalho que tem a intenção, como eu falei no início do programa, da gente interiorizar mais esse debate que geralmente ele está nas capitais, está nas grandes cidades, e a gente percebe que na prática a gente está vendo isso acontecer aqui em muitas campanhas e tal. Então vamos discutir isso, vamos teorizar um pouco, vamos pesquisar mais esse assunto, né? Então, acho que é um pouco isso. E buscar ferramentas. Wagner, muito obrigada pela participação. A gente se despede, enfim, extrapolamos um pouquinho o tempo, mas eu acho que é um assunto extremamente... Sou suspeita para falar nisso, mas é um assunto extremamente interessante, e outra hora a gente vai falar, assim, sobre esses aspectos tão curiosos dessa nova forma de comunicar. Um abraço, e o Estúdio Condá volta amanhã. Super Condá AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.